for Juliet, go 1160. Go 1160, continue your taxi via Juliet, position 09er. 09er, go 1160, thank you, bom dia, até a próxima. Bom dia. Para o Salo? Siga, Juliette, Alfa Romeo. Uma Juliette, Alfa Romeo, autorizado o cruzamento da 17, reporte na Quebec, pista livre. Prossiga o táxi via Mike, Juliette, Alfa Romeo, reporte na Taxi Lima. Chanel 63 no ano, autorizado o táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Juliette Alfa Romeo, Jana Lima? Juliette Alfa Romeo, efetua 180, vai prosseguir à direita, Mike à direita, até Taxi Lima. Decolada 09, controle da 0 da sua. 08. Bom dia, Chanel 63, 08. Decolou na 6-4. Chanel 63, contato radar, decolagem, se vai ver, sai da PUCA para o nível 350. Na PUCA 350. Azul 91-70, chama o centro Recife na frequência 125-1, na terra 132-95. Tá 3859, bom dia, Guarda Escópia Curitiba, informação de lei. Juliette Alfa Romeo, seu sigo táxi, é a parte principal, reporte no pátio 3. Valeu, autorizado o táxi, pelo principal, repartirá no 3, Alfa Romeo. Juliette, Chanel 6311. Aguarde a passagem do Cirrus que ingressa no pátio 3, após autorizado para seguir. Via Juliette para a posição 08, visual com tráfego. Reporte visual com tráfego, após a passagem do mesmo autorizado ingresso no pátio principal via Juliette para 08. Ingressando no pátio principal agora. Ponte Oceana M3 no 1, após a passagem do tráfego, autorizado a ingresso Pátio Via Juliette, posição 08. Da 3859, pronto cópia. Autorizado, Curitiba, via Bezulu 21, após rota conforme o plano, nível 360. Perfil de saída árvore após posição Elefa, pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5155, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Da 3859, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Júlio 590, contato radar 536, cidade de Salvador, voo Mário, 40 sobre estado de chegada, reporte de áudio, filho. Frente ao Júlio 590. É 3179, sendo que é transmitido na frequência 125, decimal 1, na terna 133, decimal 95. Bem, transmitido em 125, decimal 1, na terna 133, decimal 95. Tá, 3179. Azul 2590, voo e tarde. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Azul 2590, distanciamento para nível 050, ajuste na 022. Quadra, para a identificação do Samir, chegada a Mário para nível 060, ajuste na 026. Dia, Mário para 060, 024. Alô, Salvador, bom dia, tá 3304, informação Juliette. Genação e cópia, confirme o nível solicitado? Nível 360, poderia confirmar a saída para mim? Perfil de saída água, transição elefa. Elefa, 3304. to request that. We have about 118 souls, 3 hours in the rest of the 8 call. Go to 196. Stand by for text. The bus might send. Pushing back on position 04. Stand by and we have the aircraft on visual. Meu Summit é bravo, aguarde instruções. Para a taxa 3259 com 163, 4 horas e 10, está na Guarulhos. Repita a mensagem. Monumento, agora com 4 horas e 10, está na Guarulhos. Então 3859, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via táxi Inter, quando o próximo chame torre em 1, 18.95. Ajuste 1022, bom voo. E ainda está o ponto de espera da 10, lá no final do 396, follow the 320 via taxi Inter, when Brad called tower 118.95, QN81022. Follow Airbus 320 via taxi Inter. Holding point 1 8 9 5 1 0 2 2. Go to 196, have a nice day. Bye. Bye. O Romeu Tambin já bravo, é solo pra cima. Aguarde coordenação e cópia. Tambin já bravo, pronto, cópia. Firmo, pronto, cópia, Tambin já bravo. Autorizado voo local, em mar, decola em mar para o oeste, 1.000 pés, para sobrevoo Cidade Baixa e Farol da Barra, aciona o transponder 0137 e chame o controle em 120.8. Bom dia, autorizado a alinhar e manter o pista no zero. Chame torre 1 8.95 para acionamento e decolagem. 59, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 200 graus no menor. Entre alinhar e decolar 1 0. Reporta para a decolagem. É para o índio autorizado ingresso, reporta pista no 7 livre na pomada. 8196, clear line up and maintain 1-0. Clear and line up and wait, runway 10, go to 196. Transponder 5142, frequência do controle Salvador em 120.8. 3304, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, peso Luno 7. Saída Arbor, após Elefa, decola pista no 0 do meio curva direita, 5142, transponder 208, controle Salvador, 3304. 3304, cotejamento correto, reporte pronto para o Puxileque e acionamento. Decolado na árvore. 3859, contato radar em decolagem, se vai ver sair da árvore para o nível 360. Sobe via árvore para o 360, 3859. Autorizado a colapso no 0, vento 200 graus, 159. Clear, take off, runway 10, go to 196. O 1184 avança para 3.000 pés. 3.000 pés, 1184. Decolagem 25, controle do 0, decimal 8. 1206, bye bye, go 2196. Salvador Departure Control, go 2196, descend 1700. 2196, radar contact from departure, climb the Zayas, dynamic departure, set level 360. Climb set level 360, via dinner departure, go 2196. 1184, desce para 2010, autorizado na ilha. Pistão no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado no X-ray da 1081184. Controle 3859, possibilidade de coordenar pro de Elefa? 3859, autorizado pro de Elefa. Direto Elefa, 3859, grato. autocolagem, evitando a aproximação da 2 da final do Dão no zero. Ponto fora do sol. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Reporte a táxi na 3304. Bravo, decolado aos 28, mantendo pro oeste, estando na posição 2, estando no zero, tinha um controle do 0218. Tá 3663, questão 3663, bom dia. Pronto, cópia. Guarulhos, via Vesulu 1-0 até Taubaté, nível 3-4-0. Perfil de saída da EL, Leda Motiva, pista em uso 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5-1-64, frequência do controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8. Viu para Guarulhos, 3-4-0, segundo o seu lado, 1-0, após Taubaté. Segunda vez, saída da EL, Leda Motiva. Segundo, 3663, confirmando a saída da EL, Leda Motiva. Da EL, Leda Motiva. Da 3663, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Então, sobrevoa ali, próximo a sair baixo. Vamos a próxima, 35. Zero, Solo 29, livre direito, chama Solo em 121 decimal 1. 1184, autorizado pouso 10, vento 180 graus, 169. Livre pouso na 101184. Outro Romeu, fique atento ao sinalizador. Salvador, bom dia, Oceané, 3-0-1, informação, quilo, autorização para São Paulo, Guarulhos, 360. Gente, agora é só. Vastac, Tacono, 102 a bordo, 3 horas e 15, alternando com 15. Está 3304, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1-9-9-5, ajuste 1-0-2-3. Pátio, 3-0-4. Gol 1-1-8-4-1. Tá autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, voo 1-1-2-4. Papo Romeu, termine de atravo, prossiga. Aqui viu a Bahia de São Francisco, através de Marítimo, vai manter sobrevoo via litoral, sentido cidade de Bahia, 540. Papo Romeu, termine de atravo, frente. Salvador, bom dia, TAM 3304, quanto espera, pronta? TAM 3304, autorizado a alinhar e colapso no 0, vento 200 graus, 1-5, não. Livre decolagem, piscina 0, TAM 3304. Lília Bravo, por ativa. Lília Bravo, ciente, mantém a escuta permanente do controle. Controle, muito bom dia, alta 3304, circulou no perfil da Arbor, Elefa passando 2.200. 3304, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 360, via saída Arbor. Quando possível, coordenar para o Diego Pérez, alta 3304. Sucesso. 3304, Mike, uniforme, papai, Covito. Afirmo, Mike, uniforme, papai, Eco Vitor. Ou Elefa também, Eco Lima, Eco Fox Alfa. 3304, Elefa inicialmente está autorizado. Muito obrigado, Elefa. São 3304, autorizado no teste. Ok, obrigado, direto com o Pedro, tá? 3304. Vou ligar para o centro. Por favor. Luno 621, aciona a identificação. Isso é para 4.100, ajuste no 022 e a chegada a ponte. Deixa com 4.100, e a ponte, eu vou me ajudar. Metriz 1 na escuta. Fiquei junto ao centro, daqui a mesma hora que eu passei, que eu fui mais pequeno. Se o senhor quiser voltar essa rota em Apesulo 10, talvez até terá que fazer uma, realizar uma CHG. Não, vou falar então. Autorizado 360, uniforme do 10, tira aí um bate no 9144. Fala com curva à direita, da Hélio da Morte, lá 5170-1208. Correto, o rebelde está pronto, o bicho dá questionamento. Ok. 506, o tráfego em aproximação, instrumento. Ah, mantendo posição, o Sérgio de Abraão, 506. Lívia Bravo, Luno 648, aciona a identificação, desça para nível de voo 050 e a chegada a Mari. Stop via Índia, tá 3063, monte paredão no 02118, Bona 5, Rengão no 022. No 022, Lívia Taxi, Pátio Índia para o 20, monte de operações 128953. Salvador 6319. Joy? Preciso que você me faça a foto, tira aí qual é a posição, por favor. Invade, na pós Piraí, eu fiz o Lu 44 com a Gol, deixando a minha 3 no número. Invade, é isso? Umbadi, informe Mike Bravo Alpha Delta e onde intercepta 2144, prossegue Pagog, Papá Alpha Golf, Oscar Golf. Confirma esse a rota que possuía? A rota, inclusive no plano de voo nosso aqui, é a Lot, uniforme Zulu 10, Taubaté. Gente, eu vou confirmar com o centro Recife aí, que tá aguardando o questionamento do exemplo. Tá afastando até Gabriel. Tá bom, meu bravo, terra, precisa. Graciela Serra, reforma a radial e a distância do Estado de Salvador. Gente, Graciela Serra, mantém a linha do litoral, reporta para ingresso Interlagos. Estabilizado, de Alfa Juliette Romeo. Papai Romeo, Alfa Juliette Romeo, completa final ILS, chama torre, frequência 198, por sinal 95. Alfa Juliette Romeo. Oi, muito bom dia, de Papa Romeo, Alfa Juliette Romeo, estabilizado. Confirme para a torre, o Alfa Juliette Romeo. Afirmativo, estabilizado e tensui, após passar o marcador externo, cancelar e prosseguir 1-7. Gente, reporte para o cancelamento, informo a esquerda, o helicóptero mantendo o meu pé em sobrevoo no setor oeste. Juliette, onde é o sete? Avisa bravo, prossiga. Avisou com a aeronave na final da 1-0. Já vai superar o trânsito. Autorizado, segue em direção ao destino próximo ao chão paralelo. Avisa bravo, a aeronave vai circular para a pista 1-7. Aguarde pelo cruzamento. Aguardando bravo. Aguardando a cópia, azul 2-7-0. Gente, tem condições de prosseguir um pouco mais à frente para girar a base? Positivo. Gente, mantendo 1-1510, aguarde para girar a base. Valeu. Serra, Serra, confirma o tipo do equipamento. Cara. Gente, tem que quebrar autorizado o destino. Graça, autorizado. Tem que quebrar. Helicóptero 1-0, vento 190 graus, 1-2-9. Gente, livre a linhagem, intercolado 1-0, tá 3-6-6-6. Frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 260-228, obrigado, bom dia, 3304. Oxana 6250, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, dia chegada é Mari. 0-0. base final no 7, baixou e travou. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, autorizado o pouso no 7, vento 190 graus, 139. Alfa Juliette Romeu. Senador 250, mantém via chegada. Cruzar 7-0, copia. Pronto, copia, 2-7-0. Cruzada Aracaju, nível 1, 9-0, via Golfo 677, decolagem pista 1-0. Curva à esquerda, perfil de saída Conde. Aciona o transponder 0277, controle 120, decimal 80. Azul 2710, autorizado 190 para Aracaju. Golf 6770 via, decola da pista 10, saída Conde 0277, transponder, Salvador 120, decimal 80. Só confirmando, é a Conde convencional ou é a Conde Reinaldo no alto? Conde convencional, ok? Já está pronto para o espaço 3. Vai, vai. 4-8, reduza para 2009. Doutoração para sequenciamento, curva esquerda para a 360, limite ao localizador. Ok, reduzindo para 209, com curva esquerda agora na proa 360, limitado pelo lote, como vem a passou aí. É 3663, contato radar na decolagem, submantendo o voo 340, via saída da El. Via da El 340, 3663. Voo no 621, desça para 2000 pés, registro 022, autorizado em LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés, 1022, autorizado X-Ray, reporta estabilizado, voo 621. Voo no 648, desça para 3000 pés, registro 022. Viu, Pérez? Um no 1022, um no 642. Gente, Romeu, bom dia, não pode ter frequência. A gente lembrava por mais quantos minutos o sobrevoo? Mais 2 minutos para sobrevoo, se possível. Autorizado, reposta. Estou chamando 3 e 1. 5 gol no 642. Salvador, o Bravo CRTA, já diretor Interlagos, está visual no campo. Bravo CRTA, silêncio. Salvador, muito bom dia. É o voo 206, informação Rio para Conte Guarulhos. Gente, voo 2065, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peso 1-0, decolagem pista 10, curva a direita, perfeito saída da Elo e da Motiva. Cielo transponda 5406, controle 120, décima 8. Autorizado o Guarulhos, 3-0, conforme a rota, Peso 10, pista 10, pista da Elo e da Motiva. Ótimo, pronto. Para. 3663. Olívia Bravo, livre o setor pro litoral. Tá, livrando o setor pro litoral, tá, Olívia Bravo. CACA, Chama Torre, frequência 1895. 1895, Draco, Bravo CACA. Olá, muito bom dia, seu Papa Romeu, Bravo CACA. Bravo CACA, boa na proa da final no site, reporte na vertical da RMA, confirma intenção de pulo. Pessoal, só cruzar o campo, senhora, e seguir pro litoral sul. Assente, então reporte na vertical da RMA, correção no Través Norte da Torre Salvador. Vai, não precisa ser aproveitar, Bravo CACA. Bravo CACA, eu informo um sequenciamento de 2 aeronaves para pouso no Zé. Gente do Bravo CACA. Torre Salvador, bom dia, 1621, estabilizado X-Ray da 1-0. 1621, continua a aproximação. Tráfico ainda não avistado, reporte visual com campo de aviso. Eu mantive visual com 1-0, 1621. Gente. Você confirma então após o cruzamento do campo? Vai fazer toque remetido no Sierra Whisky Delta Lima. Gente. Chamando a 250, terça via para 2000 pés, ajuste no 022. Número 648, segue tráfego da companhia 7 milhas à frente. Tem a aproximação, reporta para a produtora. Mantendo a aproximação, reporta a dona 648. Para 2000, no 648? No 648, autorizado, 2000 pés. Autorizado, 2000 pés, no 648. Camará, hein? Dona. Controle, Altame de Abraão. Altame de Abraão, prossiga. Atingiu o litoral, setorizado, segue para Itapuã, após cruzamento da 1-0 com o programa Abrantes de litoral norte. Sandro de Abraão, mantendo o setor, aguarde de coordenação 14. Ah, mantendo o Sandro de Abraão. Duna 648, completa sinal, chama a torre 1895. 1895, completa. Andrew de Abraço, chama a torre, frequência 1895. 1895, grata. Controle, muito bom dia, gol 1094, 100kg, solicita Duna. 1094, acena a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada Mari. 050, identificou, via Mari, gol 1094. O Xanema é 250, autorizado em alerta XJ, reporte estabilizado. Autorizado em alerta, reportaremos. É 2, obrigado. Subiu o aeronave na costa, retirando a retaguarda, O Guia Bravo vai manter a vertical do farol de Itapuã, aguardando autorização. Como a retaguarda desse aeronave na curta, uma outra aeronave em aproximação. Ok, gente, obrigado. Eu tenho a Serra, mantenho o setor aguardando autorização para o cruzamento. Tá mantendo o setor, o braço é a Serra. Torre Salvador, bom dia. Bono 648. Baixa de travado. Sobre o externo. Bono 648, continua a aproximação. Aguarda a pista livre. Guardando. Bom, no 621, solo 56, livre direito, chama solo em 121, décima 1. Solo 211, bom 621. Michelin 631, mantém a posição, aguardando autorização de pouso. Fiz autorização para ingressar 10. Bom, no 648, autorizado pouso 10, vento 190 graus, 119. Autorizado pouso no 648. Tango India Bravo, mantém o setor, reporte visual com Boeing 737, final 10. Eu tenho condições de cruzar na final 10, informa o helicóptero mantendo outra vez, norte da Torre Salvador. Passando a vertical do eixo de decolagem 973. Visual contábil, confirme. Tem condições de prosseguir a retaguarda do mesmo? Segui na retaguarda, atendi o grau. Quente, autorizado de imediato, agilizando. Agilizando, atendi o grau. Bravo Serra, Serra, mantenha-se afastado do setor de correção do eixo 1028, ok? Sem interferência, como é o nosso propósito. Pode voltar com a mesa, senhor, tá mantendo distância, o Bravo Serra, Serra. No visual com tráfego na curta. Após o pouso do mesmo autorizado a e manter o no zero. Então, já bravo autorizado o cruzamento com o Proda presente, com o Proda 17, autorizado de imediato. Reporte já visual com o helicóptero mandando outra vez norte da Torre Salvador? Positivo, helicóptero. Separação com o mesmo reporte livrando um final no zero. Salvador, Chané 6250, continua a aproximação, aguarda pista livre. Aguarda. O voo no 648, solo 59, livre direito, chama solo em 121, décima 1. 211. Oi, o Bravo Serra tá visual, então dia Bravo tem condições de cruzar de imediato. Negativo, só uma aeronave aproximando no zero, final, já passando o externo. Bravo Serra está autorizado de imediato, reporte livrando final no zero. Autorizado de imediato, vai reportar livrando o Bravo Serra Serra. O Xené 6319, autorizado a decolar 10, vento 180 graus, 129. Então, o Índia Bravo, confirme intenção de pouso em lá. Qual a transferência? Bravo Serra Serra, mantém a proa sul, evitando o tráfego já passando de cena, qual a transferência? Afirmativo, tá com a proa sul e vai aguardar a transferência, o Bravo Serra Serra. Vamos quebrar o cliente. 250, informa o tráfego da companhia, iniciando uma rolagem 10. Ataque visual. 1022, Pátio Índia, ponto 0395. Obrigado, bom dia. O Xené 6250, autorizado pouso no 0, vento 180 graus, 122, informa o helicóptero afastando a sua direita com proa do litoral, isso não interfere com o seu pouso. Afirmativo, o Xené 6301, decolou 03, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, o India Bravo chama o controle em 120 decimal 8. Bravo Serra com antena linha do litoral chama o controle em 120 decimal 8. 728, Bravo, Bravo Serra Serra. Tá, Romeu, Juliette, me fala, Romeu, precisa. Tá, Romeu, Juliette, me fala, Romeu. Chama o centro na frequência 126.85, alterna 126.0, 12545. Caso contrário, chama o controle. Tomador, o Xenero 6311, bom dia, decolagem. O Xenero 6311, contato radar, sobre manter o nível de voo 360, após 2000, autorizado Leda. Certo, Leda, pro 360, o 6311. Bônus 094, Salvadora. Bônus 094, desça para 2000 pés, ajuste no 022, autorizado em Leda, que já está estabilizado. E pode Vadora, dá pra gente? Autorizado. E aí, mano? Controle, eu tenho de abraço no local de sobrevoo. A sua escuta. Tome que modulou o controle. O papai do braço já cruzou o campo, está na sua escuta. A estação agora está sendo metida no lugar de arroz da Lima. Braço Serra Serra, prosseguido para o Serra Whisky Delta Lima, reporta visual com o local de está sendo metido. Tá, reportar o braço Serra Serra. Controle, deve de Abravo no local de sobrevoo. Deve de Abravo, sente. São 62, 64. Até a frequência livre. Livre, vai chamar no regresso, o Serra. Salvador para o táxi azul 2710, está com 71, 2 horas e 50, Salvador. Gente, ajuda.